Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio de número 21. Hoje no podcast temos a presença de Thiago Jaquet. Olá, tudo bem? E o João da Pochete. Fala galera, Pochete na área, tudo bom? Completando a mesa tem eu, Tomás. E hoje a gente vai falar do Pro Tour Kaladesh. Vai falar também dos baús de tesouro do Magic Online. E do próximo Grand Prix que está chegando à América do Sul. Vamos começar pelo Pro Tour Kaladesh, onde um jogador brasileiro chegou à final. O campeão do mundo, o Carlos Romão, conhecido como Jabaiano, 14 anos depois de ter ganho o Mundial, chegou à final do Pro Tour. Mas, infelizmente, ele não saiu vitorioso. Quem foi que levou o primeiro lugar do Pro Tour, Jaquele? Foi o japonês, mestre do controle, Shota Yasoka. E a final foi o Mirror de Control, Grixis versus o WR. Para alegria da Wizards ou não, essa final? Da Wizards eu não sei, mas para mim é alegria. Tudo que eu queria era fazer Manavai e cauterar o amiguinho na volta. Agora é possível de novo. Você falou de fazer Manavai. Esses dois decks têm um estilo de Manavai? Eles são Control... clássico, mana vai, counter e coisas assim, tipo, ganha com as criaturas que viram terreno, ou com o Gear Hulk azul, que é a criatura com flecha que faz você jogar o mágico do seu cemitério de novo. É, na verdade você tem um control clássico mesmo, com card draw e muita remoção, né, e anulação também, main deck. É, o baralho ele tem muita carta desse estilo. E os finishers do deck, na verdade, quando você tem uma massa crítica de vantagem contra o oponente, acaba sendo qualquer coisa, né? No caso, qualquer coisa é um monstrengo que tem flash também. E esse monstrengo sempre vai te dar a melhor opção para o que você precisa, porque ele vai recapitular uma das spells no seu cemitério. E aí, se você estiver precisando de uma remoção, ele vai ter remoção. Se você estiver precisando de mais cartas, ele recapitula as cartas que compram cartas. Né? E aí, ou então ele recapitula uma anulação. Geralmente, quando esse bicho entra em jogo, fazendo a tradicional 2-1, porque ele, às vezes 3-1, porque como ele tem flash, ele pode entrar em jogo, recapitular uma mágica, bloquear alguém instantaneamente. É, fica muito bom, o deck fica muito consistente. E um deles usava preto. E o outro usava branco, né? O do Yasuka que ganhou era o com preto, era o Grixis Control. Qual que é a diferença? O que tem de flavor nas duas cores para você fazer essa escolha? Que a base dos dois decks é azul e vermelho. Na verdade, a base desses decks que foi identificado pelos profissionais é a Shard, né? O branco seria o Jeskai, 3 cores, e o preto seria o Grixis, 3 cores também. Isso permite que eles usem aquelas cartas com Convergir, né, que são Radiant Flames, né, no caso do preto, Painful Truths, que são ótimas cartas quando você consegue ter acesso às 3 cores no seu deck. Né. No caso do branco, o Jabaiano usou algumas cartas diferentes, que a gente não costuma ver muito no standard, né, tipo... Dovin Bank, é o pano in alta, né, branco. O Avacyn, que é uma excelente carta no combate. É, algumas remoções, como o Stasis Nerve, Quarantine Field, que são boas cartas, que fazem mais ou menos a mesma coisa que as cartas pretas fazem. No caso do Shota, ele usa Unleashing Set Disintegration, o Essence Extraction, que são umas remoções pretas. Na verdade, os decks são muito parecidos. Os finishers são... Coisa no gelo para um, a vacina o outro, os dois usam Gear Hulk azul. Eu acho que no final das contas as duas listas são muito parecidas. Eu também achei, eles têm mais ou menos o mesmo plano de jogo. Mas em termos de Planalto, eu acho que o Jace foi bem melhor. Durante o torneio, o Jace foi bem melhor do que o Dovinban. O Jace compra as cartas subindo a lealdade dele. E na hora do Mirror de Control, o Jabaiano ele fez o emblema do Dovin Ban. E esse emblema não fez nada no jogo. Se fosse o contrário, se fosse o emblema do Jace, provavelmente o jogo tinha acabado ali. Mas eu concordo, os dois decks eles jogam muito parecido e foi só uma questão de escolha. Na verdade, acho que foi mais. Eu acho que o Jabaiano escolheu jogar de branco por causa da mana base, que você pode usar tanto terreno azul e vermelho quanto vermelho e branco das Fastlands, né? E o Aether Hub. É, mas em termos de jogo, assim, as remoções instant para os decks que tem o helicóptero, né? E esse plano, o Avacyn é muito bom contra o Topter, o Copter. Ele entra, fica indestrutível, bloqueia e fica vivo, ainda volta, tipo, ainda volta limpando a mesa, né? E o Xota, para limpar a mesa, ele tem Radiant Flames também. Ele tem uma quantidade menor de cóleras, mas ele tem uma quantidade maior de spot removal. Sim. E ele não tem Aether Hub no deck dele. Ele não tem. Eu montei esse deck, eu acho que o Aether Hub faz mais diferença do que o Spire Bluff Canal. Porque essa energia, ela é muito importante pro Harnessed Lightning, que é o removal. Que você ganha 3 energias, depois você pode pagar energia para dar dano na criatura. Que os dois decks usam, né? Mas o deck do Java tinha outras maneiras de gastar energia? Basicamente, esse é o grande payoff da energia, poder matar as criaturas maiores só por 2 manas. Né? A energia ela é gerada de uma forma marginal, assim, não é o objetivo das cartas que geram energia, né? Tipo, né? Principalmente o Gleam of Genius, que é 4 manas, cai 2, compra 2, e essa energia que você ganha é residual, assim, tipo, fica lá para a hora que você der o Harnessed Lightning. Ou você precisar usar a mana colorida do Aether Hub, mas não é um objetivo gerar energia. E falando em decks, teve algum outro deck que se destacou, além dos dois que chegaram na final? É, na verdade, a variedade de decks eu acho que foi o principal ponto, né, desse Pro Tour. Você tem um top 8 com 8 decks praticamente diferentes, dentro dos arquétipos, né, o Control, o Agro e o Combo. Você teve vermelho, branco, veículos, que é um deck que já estava sendo esperado. Você teve vermelho e branco tokens, né, com um enfoque maior em fichas, né, mas também muito agressivo, né? Você tem o combo que é o Aetherwork Marvel, né, que é o artefato de 4 manas. Você paga 6 energias, você pega as 6 do topo e bota qualquer, conjura qualquer carta, né, dessas 6. É um combo que estava muito representado nesse Pro Tour. Acho que era um quinto do field, era 20% era a Aetherwork. E você tem também o branco e azul flash. Na verdade, espíritos, né? Esse deck foi, como é que eu vou dizer? Foi o deck que mais venceu nesse Pro Tour. Se você der uma olhada na lista dos decks que estão, fizeram 9-1, tem 4 decks do W Flash, né? Basicamente, Spellqueller, Reflector Mage, Avacyn. Então, parece que aquela maldade lá do Reflector Mage não acabou do formato passado, não. Esse deck é muito forte. O resultado que ele fez no Pro Tour foi notável. E eu acho que ele vai ser bem presente daqui para frente. Eu também acho, eu gostei de ver esses decks do W Espíritos, às vezes que eles apareceram na tela. E teve um azul e vermelho Spells também. Não foi muito representado, mas o Pierre Dajan fez o top 8 com ele. É um control combo que bota aquele artefato de custo 3, Dynavolt Tower. Ele mata muito rápido aquele deck, ele mata todas as criaturas do oponente. Esse Dynavolt Tower é um deck que também eu acho que vai ser bem representado. Porque é um deck fácil de construir, né? Não tem muita carta cara. E ele é muito bom esse deck. Eu gostei que não, nenhum arquétipo dominou os outros de uma forma mais opressora, assim. Tipo, teve bastante agro, claro, sempre tem. Mas teve bastante control, combo, teve esses spells, teve o W Espíritos, teve umas coisas meio mid-range. Teve uns preto e verde Delirium. Acho que todos os arquétipos estavam bem representados. Tipo, eu curti bastante ver esse Protur. Sim, o R Spells, que era um arquétipo que existia antes, mas com uma cara totalmente diferente, né? O deck de hoje não existiria sem o Dynavolt Tower. Mas o W Spirits era um deck que as pessoas tinham esperança de que ele fosse bom quando saiu o Spell Queller, e agora apareceu de verdade. Sim, verdade. Falando nos brasileiros, além do Jabba chegando na final, teve alguma participação notável dos brasileiros? Teve o Obama, né? Olha, o nosso companheiro Obama, ele por meia partida não conseguiu a vaga para o próximo Pro Tour. Ele terminou, se eu não me engano, 9-5-1, quando ele precisaria de 10-5. Se eu não me engano, ele empatou a penúltima partida do torneio. Outros brasileiros foram bem. O Rastaf teve um bom recorde, o Lixo também, PV também, mas nada que se sobressaltasse muito não. Sim, entre os seis primeiros teve o Obama com 31 e o PV com 28, entre os 100 primeiros. Fora, obviamente, o Jabba, Carlos Romão, com 37, que chegou na final. Vai ressaltar que o Jabba tá on fire, né? Ele vem de duas vitórias de dois GPs que ele jogou depois de se desaposentar, né? Porque ele tava meio paradão. Aí resolveu jogar o GP de trio, ganhou. Aí já que tava lá viajando pro Havaí, jogou o GP em Atlanta, ganhou também. E aí, já que vai jogar pro Tour, fez top 8. Isso é meio absurdo, cara. Não é fácil fazer isso, não. Não Não é. lembro de alguém que não tenha sido Player of the Year que tenha feito esse tipo de coisa. Talvez o Seth Murphy de ano passado. Então, ele fez isso quando foi Player of the Year. Quando ele foi vice, não exatamente. Em Grand Prix parecido, ele mandou muito nos GPs, mas talvez sem a final de Pro Tour. Vamos falar dos baús do tesouro, então? Sim, cara, sensacionais baús de tesouro, eu adoro eles. Fala mais, João. Por que você ama tanto os baús de tesouro? E se eu puder te pedir antes, explica o que são os baús de tesouro. Então, a Wizards tem um programa chamado Magic Online, que é um excelente programa online de jogo que simula o Magic real. Para não dizer o contrário, o programa é horrível, a experiência com o Magic Online é tosca. Né? Ele simula as partidas reais, mas ele é um programa que deixa as pessoas frustradas, porque interface ruim, é lento, você não consegue encontrar um EV, um valor de jogo bom nesse programa. Né? E aí, sempre que a Wizard faz uma atualização, ela consegue piorar o programa. O que eles fizeram dessa vez? Eles atualizaram a premiação. Então, o sujeito que jogava lá pagando 12 dólares, 8 dólares, né? E ganhava, se fosse perfeito, né? 5-0, que é um resultado muito difícil de fazer. Ele ganhava uma premiação ok, que dava para ele jogar de novo dois ou três torneios. Ou então dava para ele dar uma atualizada no deck dele e jogar um torneio. Né? Porque ele ganhava uns pontos para jogar de novo e uns booster. E ele vendia o booster, fazia isso. E agora eles atualizaram para dar baús. O baú ele vem com um mix de coisas dentro dele, né? Geralmente cartas avulsas, pontos para jogar o próximo torneio. E basicamente é isso. O que são essas cartas avulsas e esses pontos? É um pouquinho de cada, que não é suficiente para nada. As cartas geralmente são comuns. ou incomuns que não valem nada. Existe a possibilidade de vir uma carta rara, boa, mas é raríssimo isso acontecer. Então, na verdade, esse baú é um monte de variança, geralmente pendendo para o lado ruim, né, que não vem nada dentro. E se eu não me engano, até agora você não está podendo trocar ele por nada. Você é obrigado a abrir e ter um monte de carta ruim que você não vai usar. E alguns pontos, sendo que esses pontos somados não dão para nada também. Então, na verdade, o Magic Online pegou a premiação que já era horrorosa e conseguiu deixar pior. Eles tentaram deixar mais amigável para as pessoas que estão acostumadas com os outros card games, tipo Hearthstone. Mas como o Magic Online tem um negócio chamado bot e o comércio é livre, tipo, o preço não é fixo, né? O preço é determinado pelo mercado. Eu achei que foi uma grande cagada que eles fizeram, porque você joga um torneio. Assim, basicamente eu jogo quase só Limited, então pra mim não mudou nada porque a premiação do Limited continua sendo em booster. E daí depois eu monto os decks do Standard e tal, tipo, mas isso é residual. Assim, eu achei essa mudança horrível. Esses baús não vêm nada que interessam. Tipo, eu não tô interessado em jogar Constructed mais porque eu prefiro ficar jogando Limited. E só, porque é a única coisa que a premiação continuou razoável, ou pelo menos não piorou. O Pokémon e o Hearthstone, que tem esse esquema de baús, eles premiam o baú para jogadores que não ganharam um torneio ou uma premiação, um achievement, né? A questão é que o Pokémon e o Hearthstone você tem que pagar 12 dólares para entrar no torneio, né? E espera-se que quando você paga uma premiação, você paga uma inscrição no torneio, você ganha uma proporção, né, daquela inscrição, conforme o seu resultado. Mas que, se você for bem, se paga o torneio e sobe alguma coisa. Esse baú, na verdade, ele anula isso, né? Você depende da sorte de abrir um baú bom com uma mítica qualquer que nunca vem, né? Para poder vender essa mítica por um preço qualquer, por um bot, e aí sim conseguir pagar o seu torneio. E pensando no lado do jogador menos competitivo, talvez seja. Vamos imaginar que é possível que essa pessoa seja a maioria no Magic Online. Qual que é o atrativo desse novo formato? Pensando que para a Wizards é importante ter o consumidor satisfeito. Nem como o pessoal casual consegue ficar feliz com esse baú, porque ok que você tem uma chance de abrir uma Black Lotus ou ganhar 1.000 play points. Existe uma chance, mas ele é tipo ganhar na loteria. Se for fazer isso, eu prefiro jogar na Mega Sena. As pessoas menos competitivas, elas têm essa emoção de abrir um booster ou abrir um baú. Mas só, basicamente, você está pagando para não ganhar nada. E a pessoa menos competitiva, ela vai perder nesses torneios. E quem perde nesses torneios ganha nada. Entendeu? E quem ganha está ganhando nada também, então os torneios já não vale a pena mais jogar, né? Pagando uma inscrição cara. E se por algum motivo o cara jogou um torneio mais fácil, ganhou três baús, cara, ele quer que tá jogando um torneio, o jogador novo geralmente quer carta do standard. De que utilidade vai ter ele? Vai ter cartas aleatórias naquele baú de Modern? Não faz o menor sentido isso. Eu acho que o Wizards está tentando se aproximar dos outros jogos online da forma mais errada possível. O problema da Wizards tentar se aproximar dos jogos online é que o Magic, se você for pensar em Hearthstone, por exemplo, ou maioria dos outros jogos de card que a gente tem que são apenas online, eles são jogos de cartas colecionáveis. O Magic é um jogo de cartas trocáveis. Sempre foi uma feature do Magic você poder trocar a sua carta por outras cartas ou você poder vender as suas cartas. Por menos lúdico ou infantil que isso seja, é uma característica da história do Magic. No Hearthstone ou Elder Scrolls Card Game e outros jogos que existam, que são online only, você não troca carta, você não vende carta para outras pessoas ou para lojistas, etc. E isso é parte do Magic. Então, sem reconstruir, é o tipo da coisa que precisa basicamente de uma cirurgia ou de nascer de novo, e a Wizard está tentando resolver com um band-aid, se esse for o intento dessa mudança. É, o que a Wizards parece estar esquecendo, e os jogadores esquecem o tempo todo, que o Magic Online ele é um simulador. Ele não é um jogo online. Ele é um simulador de um jogo, de papel. O Magic ele é um jogo de papel, ele tem todas as características do Trading Card Game, né, que é o jogo de cartas trocáveis. E ele está tentando seguir o um modelo que você falou das cartas colecionáveis, que você não interage com as outras pessoas em relação à sua coleção, você não consegue passar a carta para as pessoas. Você vai, paga um gold ou um paga qualquer coisa que seja para forjar uma carta. Então todas as cartas raras têm o mesmo preço, todas as cartas míticas têm o mesmo preço. E daí você monta a sua coleção e monta seus decks. Mas no Magic Online não é assim, né? Tem um mercado secundário que ele flutua muito. É, na verdade eu acho que o Magic Online para quem é mais competitivo mesmo, porque pro casual tem o Duels of Planeswalkers, que poderia ter milhões de chests, não tem problema, né? Mas o Magic Online ele é para o cara que quer treinar e grindar e ser bom, né? E esse cara simplesmente entra no Magic Online, ele não gasta rios de dinheiro e não consegue nem jogar. É, a Wizards está tentando, parece que ela está tentando dar um passo nessa direção com o tal da nova plataforma que está para sair daqui a uns anos, acho que 2018. Tem alguém da comunidade, alguém relevante, que tenha se pronunciado a favor das Treasure Chests? Porque eu estou fazendo uma busca aqui no Twitter e eu estou vendo o André Mengucci, estou vendo o Vili e todo mundo insatisfeito, falando que é um downgrade, que não vem nada de útil, que eu não posso trocar. Então, foi tudo que a gente falou aqui agora, que é tiro na testa da Wizard, né? Não é nem no pé, não, é na testa. Porque, pelo amor de Deus, eu vou parar de jogar até deixar de existir isso aí. É, não vale. Eu também. No Twitter eu só vi as pessoas reclamando. Eu também achei horrível. É, eu tô torcendo logo pra eles fazerem essa nova plataforma, tipo, transformarem. Terem dois Magics. Um Magic totalmente online, que seria esse Duel of Planeswalker, ou novo que eles estão fazendo. E o Magic Online, que é o simulador para torneios, que é só para quem quer jogar torneio depois de papel. Mas você acha que isso resolve o problema simplesmente por fazer uma segmentação artificial do público? Na verdade, eu não sei se a segmentação é artificial. Eu acho que essa segmentação existe. Ela é real. E não dá para desfazer o MOL, parar de ter o Magic Online. O que eles estão fazendo é fazer um outro programa para as pessoas que estão querendo aprender, para as pessoas que não querem levar tão a sério. Isso aí eles estão até se esforçando nesse sentido, que é trazer um novo público que talvez daqui um tempo vá jogar os torneios e talvez entre no Magic Online, coloque dinheiro lá para treinar para os torneios. Mas acho que misturar esses dois públicos não tem como dar certo. Algum comentário adicional sobre as curated lists que eles criaram para ter dentro das chests e também a utilidade dos play points? Não, os playpoints eu concordo deles existirem. No início eu até não fui muito favorável, mas depois eu entendi. E quanto a essa lista, curated list, tipo, tão grande, eu sei que tem as cartas do Legacy, tem as cartas do Vintage, mas é tudo tão aleatório que eu nem consegui ler até o final. É, na verdade, eu acho que o Playpoint é inútil porque ele vem aleatório. Então você pode abrir 10 baús e ganhar 50 Playpoints, ou você pode abrir um baú e ganhar 500 Playpoints. O que eu tava falando é o play point, a existência do play point. Você joga o torneio e ganha os play points de acordo com a sua colocação. Esses play points dentro do baú também serem aleatórios é muito zoado. É verdade. Vamos falar do GP Chile para a gente fechar? Sim. Já com um leve spoiler que eu acabei de dar, o próximo GP que acontece na América do Sul é em Santiago, agora no último fim de semana de outubro, tá? De 28 a 30. No mesmo fim de semana vai estar acontecendo um GP também na Europa, em Varsóvia, na Polônia. Os dois são o mesmo formato, standard. O curioso é que o GP na Europa, ele é organizado pela Channel Fireball, assim como foi o GP Londres, se não me engano. Então parece que agora tem uma presença constante da Channel Fireball na Europa como organizador de torneio, o que é um desenvolvimento relativamente recente, mas vamos focar no GP Santiago. O que a gente pode esperar primeiro em relação ao metagame? É, a gente vai ter uma evolução do metagame nos Estados Unidos nesse final de semana, que vai ter um GP em Providence, né? É standard também. E aí, no final do mês, teremos um GP do Chile, que, assim, o metagame é muito diverso. Eu acho que vai ter um acréscimo nesses decks controls que, por causa do resultado que eles fizeram no Pro Tour. Eu tenho para mim que esse deck de Temura Edgeworth vai dar uma caída, porque ele é um bom deck, mas não é tão consistente assim. Ele sofre com os decks que tem anulação, né? E o Festival de Helicóptero não vai acabar nem tão cedo. Talvez até a próxima edição ser lançada, né, com alguma maldade contra o helicóptero. Eu acho que a maioria dos decks vão ser decks agressivo, mid-range, com isso. Helicóptero do contrabandista. É, a minha opinião é bem parecida com a do João. Eu acho que esse deck de Etherworks, ele é meio frágil quando você já conhece o metagame, sabe que ele vai existir, então é fácil você hatear ele. E também acho que vai ter cópteros até rotacionar, até mudar o formato. É um deck muito bom. Um deck que eu vi pouco nesse Pro Tour e que não foi bem, mas que eu acho que é um deck bom. Ainda são os decks do Emerge. Tinha o Grixis Emerge que eu levava fé e não foi a lugar nenhum. Qual que é o conceito do... Antes de você falar, só para eu dizer que o cóptero do contrabandista é um artefato veículo, custa 2. Ele tem voar. Sempre que ele ataca ou bloqueia, você pode comprar uma carta. Se você fizer isso, você tem que descartar uma, então ele dá um loot. Ou ele dá a opção de um loot sempre que você ataca ou bloqueia. E ele é tripular um, tá? E o Grixis Emerge, que você falou, Jaqueline, como a gente não discutiu esse deck, o que esse deck faz? O conceito do Emerge a gente já discutiu do formato passado, né? Você faz as criaturas e daí você sacrifica elas para colocar uma criatura maior. Que era o azul e verde no Pro Tour anterior. E no Star City Open, que foi dominado pelos helicópteros, na final teve um Grixis Emerge. Ele foi um pouco mais agressivo, ele não foi tão para trás, tão ramp com Erraku e tal, mas ele se baseia nessa interação do Emerge e descartar cartas. Ele teve uma recursividade do cemitério lá com o Prize de Amálgama, que daí você descartava o Amálgama pro helicóptero e daí voltava, ou você sacrificava ele para fazer o Emerge e depois voltava com ele pro campo de batalha. Eu achei isso bem legal. Não foi muito bem representado no Pro Tour, mas eu ainda acho que é um bom deck. É um bom deck. Eu acho que ele só não foi muito representado por conta do próprio Aetherworks. Com o Aetherworks saindo de cena, o Emerge vai surgir, ressurgir, né? E para a galera que for no GP do Chile, né, ver um sujeito lá de pochete, pode me dar um oi, vai ser eu. Eu vou estar lá, eu vou de avião para o Chile, mas eu vou de helicóptero, se é que vocês me entendem. Muito bem, João. Muito bem. Esse foi profissional, essa sequência. Quem mais dos conhecidos do Banafix vão estar lá no GP? Bom, eu vou. O nosso presidente, Obama vai também. É, vai uma galera grande do Rio de Janeiro, uma equipe boa da Redbox Store. Vai o pessoal de Friburgo. O pessoal que tá treinando forte. E aí todo mundo vai representar o Brasil lá, né? Dá um jeito. Perfeito. Muito bem, galera. E se o nosso público quiser continuar acompanhando o conteúdo do Manafix, onde eles podem ir? Direto na nossa página www.manafix.net ou no Facebook manafix.net ou no Twitter arroba manafix. E para acompanhar o Jaqueline, onde eles podem te seguir, Jaqueline? No Twitter arroba underline Jaqueline. Muito bem. João, até onde eu sei, não tem Twitter, mas as pessoas indo a Friburgo ou sendo moradores de Friburgo, estando em Friburgo, podem te procurar na loja Manafix, que fica na rua 7 de setembro, certo, João? Exatamente, Rua 7 de Setembro, número 31, sobre a loja, fica Manafix Games. A gente está lá, aberto dias de semana de terça a sábado, a partir das 10 horas da manhã. Chega Sim. lá, dá um oi. Dê um oi pro João e exija torneio de Modern. Isso, Modern é o foco. Muito bem. E se quiserem falar comigo também, eu sou o underline Tomás no Twitter. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Manafix Podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço, galera. Até a próxima. Thank you.